sei lá, pode ser que eu atrase um pouquinho. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem, só um minuto. Só um minuto já. Alô? Oi, tudo bem? Ô, Galego, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava pensando que não era o caso de eu não ir a Brasília hoje. Por conta da saída do rapaz? É, por conta da saída do rapaz, ou seja... Isso ela se preocupou ontem, depois vamos dizer que ele só veio aqui para comemorar o Botafora. É isso. Então eu acho que era melhor eu não ir. Vai dar para a semana? É, não, deixa para a semana, porque... Você veja, o Globo já tem editorial, que era importante alguém responder. Sabe, editorial tentando cagar em cima do governo. Eu nem vi, dizendo o quê? Ah, mostrando que essa troca não pode significar. É, colocando medo no novo ministro da Justiça. Não, e dizendo que eu que arrumei um cara para poder resolver o teu problema. É, é isso. É porque eu sou foda, né? Eu resolvo a porra toda. Então eu tava pensando em não ir hoje não, Wagner. Você conversar com ela é melhor. Tá bom. Eu ela tive uma tem boa... a mesma preocupação que você. Tanto que ficou, é melhor terça ou melhor quarta? Eu tive uma bela reunião com a CUT ontem, viu? Com toda o birô central da CUT. Muita raiva, mas muita compreensão. Muita raiva, né? É, mas muita compreensão também. Uhum. Eu falei com foi ele. Que sobre... boa conversa que eu tive com ele. Sabe? Não, e eles querem conversar. Sabe o que acontece? É que eles precisam ser tratados com um pouco mais de carinho, né, caralho? Eles são os aliados, tá? Então, deixa eu te contar. Vamos, fale com ela, então, que é melhor ficar para outro dia. Que data? Sexta-feira ainda? Pode ser essa semana ainda, pode ser a semana que vem. Manda ver como é que está a agenda dela essa semana. Você, do fim de semana, se fosse torto, se ela topar, tudo bem também? Tudo bem. Bom, eu vou conversar com ela, a gente volta a se falar. Tá bom, querido. Tá bom. Eu vou no dentista agora. Mas daqui a uns 45 minutos eu saio. Mas eu vou, mas aí eu preciso falar pessoalmente com ela. Mas aí fique tranquilo. Tá bom. Ela também já tinha levantado essa preocupação ontem. Ah, perfeito, querido. Perfeito. Tá? Tá bom. Tá bom, então. Um abraço, querido. Tchau.